0 meio autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto. Uno 229, decolado 245, controle 120, decimal 8. 208. Controle Salvador, Bono 229, bom dia. O 12229, contato radar na decolagem. Fui na torre do 360, via saída da El. Via da El é da Motiva 360, sessão Bono 229. Então, 063, chama para o centro de Recife na frequência 1251, alterna 1118, decimal 8. Então, 8063, Recife 1251, 1288. Bom dia, bom trabalho. Zero meio autorizado, decolar pista no 0, vento 1, 1-0 graus, 039. Chama agora Centro Recife, na frequência 251, ao término 288. 251, ao término 288, vou 1229. Decolado 53, controle 120, decimal 8. Controle 208, Olimpo 06. Salvador, bom dia, Olimpo 06, decolado, sai de Dael, Dael Lira. Olimpo 06, contato radar na decolagem, submanteu o nível de voo 260. Via saída Dael, está autorizado voar Lida, Olimpo 06. Saio 260, vai voar Lida, o Olimpo 06. Olímpio 06, chama agora para o Recife. 25 decimal 1, alterna 128 decimal 8. Repete a primeira, por favor. A primária é 125 decimal 1. 9996, acione a unificação via chegada bom, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste o altímetro 10115. 3597, essa unificação via chegada a Bonf, desse mantenha 4 no pés. Ajuste o altímetro 0015. Salvador, um bom dia, o Xenera 6225, mantendo o 180 e está pronto para a descida. Xenera 6225, uma sua identificação. Desça e mantenha o 050, voe bom para ter certeza a chegada bom. 050, voando bom, o Xenera 6225. Xenera 6225, contato radar. Ah, 56 milhas com a evolução bom. Confere o 6225. Torre Salvador, um bom dia, de azul 4040, estamos no ponto de espera pronto. Azul 4040, autorizado, alinhar e decolar pista no zero, vento 110 graus, 039. Autorizado, alinhar e decolar, de azul 4040. Renato, estou 996. Afirma, após pedir o serviço 3000 para o final do procedimento RNAV, desse mantém a 2500 pés. Ajustou o altímetro 905 e fomos estabilizando. Bono, controle 120.8. 20.8, azul 40, bom dia. Salvador, bom dia, azul 40, 1500. Azul 4040, contato radar na decolagem, tu me manda o nível de voo 360 via saída Arbono. Via Arbono, 360, azul 4040. Pisou 996. Pisou 996 no meio completo final, chame por 118.95. Bom dia. Boa noite, bom dia, Gol 996, estabilizado, RNAVE. Baixo pra lá. 99-16, QNH-1015, informa chuva leve sobre o campo, autorizado pouso, pista no 0, vento no 00 graus, 06 dúzia de nós. Depois na 10-996. 7 desse, mantendo 2500 pé e mantendo 1015 após o período de serviço 3000 para o final do procedimento terminado. Ponto estabilizado. 99 no meia, no solo Zuno 8, direita, solo 121, décima 1. Zuno, obrigado. Oxané 6225, desse mantenha 2500 pés, justo o altímetro 0095, após pelo servido 366, como estabilizado. Perdão, 2500 pés, então, após pelo, vou Serra Victor 366, muito obrigado. Salvador, 625, aqui, né? Frequência 1251, alterna 28, 25, 1, 28, azul 4040, bom dia. Azul 4040, desconsidere a frequência que foi formada pelo controle. Anote agora 1260, alternando 28, decimal 8. Perfeito, então 26, 28, azul 4040, pegar. Prato. 3597, completo final do procedimento RNAV, chama agora a torre. 118, décima 95. 3597, na final, está 2573. 35 no 7, QNH 10 no 5, autorizado pouso, pista no 0, vento 1 no 20 graus, meia dúzia de nós, informa pista molhada, escorregadia. Molhada, escorregadia, seguinte, 35 no 7. estabilizado, final do RNAV no 0, Xenero 6225. Xenero 6225, completo final, chame em torre. 118, decimal 95. 395. Xenero 6225. Salvador, bom dia, 5973, a sinalificação desse é mantenha nível 050 via chegada à mar e ajuste o cimento na 09. Via chegada à mar, entendeu, 050, 10, 105, ajuste altíssimo, casa da presença, combustível para o VOM. 5973, voo ITAP, após ITAP, voo ITASA. ITAP é autorizado após TASA. 6225, autorizado pouso, pista no 0, ventou no 20 graus, 07 nós. A livre pouso não no 0, Xenia 6225. Xenia 6225, no solo 28, direita solo 121, decimal 1. Direita solo 121, decimal 1. 3121, Xené 6225. Sim, descendo para 2.000 pés, autorizado, palmo estabilizado. Geral 9970 sem identificação, via chegada Mário, desse mantém o 050. Ajuste de última, entrou no 015. SAP, grau 9970. Após o SAP. Alô. Após o SAP 09970 completa o procedimento RNAVE, pista 90. Negativo, é o após o SAP, foi Duna. Para Cruz no Pé, eu estou com 0095, federal 9970. Correio 5970, igual para pista, estabilizada na radial do VOR, Salvador. Sim, completo o sinal do procedimento, VOR-DMR, tomografia 1-1-8-95. 1895, 5970. Salvador, bom dia, é o Rio 5973, na final do procedimento, VOR para pista 1-0, visual com a pista. 5973, avistado, QNH1095, informa pista molhada escorregadia, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 07 nós. Autorizado pouso, pista 10, 5973, poder confirmar o vento? 140 graus, 07 nós. Sente autorizado pouso, pista 10, 5973. Salvador, Oxané 6075, bom dia, ponto de espera da 90, pronto. Oxané 6075, mantém o ponto de espera. Mantém 6075. Senhorita, decola sem parada, o 6075. Negativo, mantenha a posição. Mantenha, 6075. Meia 075 autorizado, alinhar e manter pista no zero. Ali montando no zero, meia 075. 5973, no solo 38, direita, solo 121, décima 1. 5975, ação de edificação, desça e mantenha 050 via chegada à área, ajuste o altímetro no 015. 050, 015, desça via Mare, o general 9972. General 9972, aciona edificação via chegada a mar, e esse mantém 060. Ajuste o altímetro no 095. Via mar, o general 9972. Alguma possibilidade de voar direto do TAP? Na 675, decolada de 40, controle 120, decimal 8. 208, 6075, obrigado, bom trabalho. Controle Salvador, bom dia, Oxenia 6075, decolou na Dael. Oxenia 6075, contato radar na decolagem, subi mantendo de voo 360 via saída Dael. Autorizado o Adael. O Adael está presente, 6075. Geral 9972, número 3 na aproximação, mantém o perfil da chegada. iniciando o procedimento Campa Vista, Serral, na nave 70. Sim, é, completo o final do procedimento, chama agora a turma, na frequência 118.95. 1895. 1895, bom dia. Torre de Salvador, bom dia, Sideral 9970. Sideral 9970, estado QNH 1015, autorizado pouso, pista no zero, vento 130 graus, 05 nós. Está embaixo, travado, livre pouso na 10, Sideral 9970. 975, após ITAP, Serra Victor 366, para o final do procedimento RNAV, pista no zero. Desse, mantenha 2500 pés. Ajuste altímetro 1015. 2500, negativa RNAV, velocidade de voo, Supra. Não autorizado, negativo,